Na data em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi assinado em Belo Horizonte um termo de cooperação técnica que irá potencializar iniciativas do Estado para a destinação adequada de resíduos sólidos urbanos nos municípios mineiros. A cooperação técnica contará com a participação do MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SESIR, Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional e FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. A promotora de justiça Andressa Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, dá mais detalhes sobre o termo de cooperação técnica. O Ministério Público de Minas Gerais, desde o ano passado, né, no seu planejamento estratégico, ele resgatou algumas questões de política ambiental que, não obstante serem básicas, elas ainda estão muito incipientes no Estado, como, por exemplo, a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, o tratamento dos efluentes sanitários, o combate ao desmatamento, especialmente da Mata Atlântica, e o fortalecimento das unidades de conservação do Estado. Então, nós fizemos reuniões no ano passado com a FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente, com representantes da SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, também da Secretaria de Cidades, SESIR, e da Advocacia Geral do Estado, tendo como foco a elaboração de um plano de trabalho conjunto para priorizar, né, municípios que já têm uma possibilidade, um arranjo melhor e até financeiro e gerencial para tratar os resíduos sólidos urbanos de maneira consorciada. Então, a FEAM e a SESIR, elas fazem um trabalho contínuo de análise dos consórcios já existentes no estado de Minas Gerais. E a partir dessa análise foram elaborados 7 focos de ações principais com metas. Estão dividindo os municípios mineiros que ainda não têm o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos em consórcios, de acordo com os melhores arranjos locacionais, né? E a partir daí com metas de atuação desses focos para poder buscar o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. Cerca de 40% dos municípios de Minas Gerais ainda não contam com tratamento adequado de resíduos sólidos urbanos. Então, o objetivo desse termo de cooperação técnica é, de maneira concreta, mudar essa realidade em parcialmente nos estados, né, com foco na universalização do tratamento. O secretário da SEMAD, Germano Vieira, destaca que o termo irá suprir a falta de políticas públicas consolidadas sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Esse acordo de cooperação técnica que nós estamos celebrando hoje, ele vem tentar suprir essa lacuna de política pública, né? Consolidar a parte de fomento com os municípios, né? Toda a expertise que a FEAM possui nesses arranjos territoriais, junto com a Secretaria de Cidades, que está realmente identificando esses municípios, muitos deles convencendo os municípios da necessidade de implantação. E nós estamos hoje, alguns anos depois, com um cenário muito melhor do que nós tínhamos em 2001, mas com um potencial de incremento incrível. Então, muito satisfeito da nossa parte que o Ministério Público tenha pautado isso como uma política prioritária da gestão do CAOMA e da gestão do próprio órgão ministerial, porque hoje nós temos cerca de 60%, na verdade, da população atingida em 400 municípios. O que nos dá a ideia de que, obviamente, esses 400 são municípios de um porte médio a grande. Mas nós temos outros 453 que ainda demandam soluções, né? 45 nós chamamos não regularizados, que tiveram algum tipo de pendência de licenciamento, ou perderam essa licença ambiental, não conseguiram se regularizar. E os outros, para completar o 153, soluções inadequadas do ponto de vista da gestão, né? Com problemas ambientais e com problemas sociais e de saúde pública. Então, nós temos 400 que atingem 60%. Se nós não conseguimos atingir os demais municípios em soluções de fomento, consorciamento, ações consorciadas, incentivo à coleta seletiva, ao gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive para diminuir o porte dos aterros, que eles fiquem com uma gestão mais adequada do ponto de vista técnico, que a gente economize recurso público também com porte do aterro sanitário e uma vida útil sempre mais longa, nós temos também que incentivar outras medidas de tratamento de resíduos. Para o Procurador-Geral de Justiça Antônio Sérgio Toné, A parceria entre Ministério Público, Governo do Estado e demais instituições será essencial para atingir os objetivos do termo e mudar o cenário atual. O Ministério Público tem se esmerado muito no trato da defesa do meio ambiente. E, evidentemente, não poderia fazê-lo sozinho. Nós somos um órgão constitucional, uma instituição que tem por função defender as políticas públicas e a do meio ambiente, talvez seja uma das mais importantes, e não poderia fazê-lo sozinho. Né? Nesse ato aqui, nós temos o Estado de Minas Gerais, os seus órgãos, o Secretário do Meio Ambiente, Cidades, a FEAM, a IEF, para tratar de um assunto que tem sido uma preocupação não só nacional, mas mundial. Né? O que fazer com os nossos resíduos sólidos? É uma política, de um lado, nós temos que enfrentar a contenção da produção desses resíduos, e, do outro lado, a destinação efetiva, que envolve não só o meio ambiente, mas também a área da saúde. Né? E quando nós temos uma estatística, segundo a qual, já desde 2014, salvo engano, nós já deveríamos ter uma política praticamente integral de destinação, ainda, segundo o registro, cerca de 40% dos municípios não tem nenhuma forma de tratamento, de destinação, de fomento dessa política. Então, é preocupante. Então, nós precisamos realmente dessa força-tarefa, né, para ordenar os trabalhos, empoderar os municípios, né, talvez o grande ator desse processo seja o